menezinha e o nosso amor já morreu. Oh, minha menezinha, quem tu diz sou eu. E o tempo da mocidade nunca devia acabar. Oh, minha menezinha, e o nosso amor já morreu. Oh, minha menezinha, quem tu diz sou eu. E é um tempo tão bonito, todos o querem deixar. Oh, minha menezinha, e o nosso amor já morreu. Oh, minha menezinha, quem tu diz sou eu. Ai, eu agora, quando eu tinha 16 anos de idade. Oh, minha menezinha, e o nosso amor já morreu. Oh, minha menezinha, quem tu diz sou eu. Ai, toda a vida chorarei nossa bela mocidade. Oh, minha menezinha, e o nosso amor já morreu. Oh, minha menezinha, quem tu diz sou eu. Menezinha, e o nosso amor já morreu. Oh, minha menezinha, quem